Adepto. Quarta. Transformador, bom dia. Tran 35 no 7, passando 60, hotel 1, acendendo, informação hotel. 5 no 7, a sua identificação, autorizado, chegada, bomba, inicialmente desça para o nível 070. Ajuste do altímetro 1-0, 1-2, vigilância e radar. Informa, Salvador está com um teto de 1000 pés, visibilidade 2 mil metros, chuva forte. 070 autorizado, tendo as condições de Salvador, está 35 no 7. Setup 9840, chame agora controle final 119.80. É mais 80, top 9840. Salvador, top 9840, na sua escuta, mantendo 2 mil pés, proa 100. Bom dia, Master Top 9840, reação à navegação, foi na proa da posição Lama para interceptar a radial 105 de Salvador. Posição Lama para interceptar a radial 105 de Salvador, top 9840. O Master Top 9840, caso arremetida, suba restrito a 3 mil pés, devido a aeronaves orbitando a 4 mil pés. Ciente, top 9840. Top. Relativo. Reporte estabilizado. Você informou que está com chuva forte no aeródromo em Salvador. Informe no momento. O Master Top 9840 informa que está um pouco à esquerda do perfil da aproximação. Curve à direita na proa 320 para interceptar 105 de Salvador. Negativo, já temos a pista à vista. Estamos tocando a proa 320 e prosseguindo, chamarei quando confirmando para a pouso, ok? 7, previsto óbito no setor, por 3507. Positivo, desce e mantenha o nível 070. 070, aguardando então quando eu for fazer óbito. Controle 804, pode prosseguir? Negativo, mantenha a órbita. Mantenha a órbita 804. Total 99110, mantendo o 150 na curva de aproximação da órbita. Vamos prosseguir aqui, confirma as condições aí na final da 28. Completamente visual. Complete aproximação, torre 18, decimal 3, bom pouso. Obrigado. Está em melhore para a pista 28, vamos vetorar o senhor para a pista 28. Chame agora final, Salvador 119.8. Chamar 119.8, obrigado, 804. Claro. Permanece na escuta do controle. 9843, aproximação final 28, trem baixado, trabalho. Master Top 9843, correção 40, tráfego avistado autorizado, pouso, pista 28, vento 300 graus, 03 nós. Sim, 300 com 3 nós, top 9840, livre pouso. Sim, aqui já integrou com o centro Recife, e mesmo tá checando um pelinho, o possível erro de digitação, ok? E esperando a cópia dele. Pode. Desça para o nível 080. Para o 080, na proa, mantendo a 043. Então, 3171, portão 02. 102, chamada para o táxi, então 3171. Ok, o 9910, vou na proa de cabe. Lança do vento, agora com 300 nós, com 3 nós. E a pista em uso agora 28. Pista em 28, irá curvar à direita, ok? A princípio no perfil Goleval Eudes. Na 7 no 5. Curva na 7 no 5. Mantém um 050. Curve à direita, proa norte. Direita proa norte, gol na 7 no 5. Curva à direita, proa 085. 085. Obrigado, DMA, obrigado. Para 28. Positivo. No 7 no 5, completa curva direita, voa proa 110, 110. Direita 110, bom, no 7 no 5. Permanece no 050. Permanece no nível 050, bom, no 7 no 5. Chame solo no 219. Quatro. mantenha o 040, será vetorado para final do procedimento VOR da emenda pista 22. Sim, senhor 804. 219, virado até já. Entendi. Solo Salvador, bom dia, o azul 4069. Eu vou 069, ciente para Campinas. 2 minutos, eu pago sua cópia. Quem na sua escuta, confirma a informação no momento, Batista. 04. Aquilo? Sim, obrigado. É, eu tô ouvindo o pessoal aí na frequência da torre, então sendo vetorados para 28, confirma? Confirma. É, o vento mudou bastante, tá, com 270 graus aí, variando de 2 a 6 nós. E a final da pista 10 está bem prejudicada para aproximação, ok? Tá, ok, obrigado. Na sua escuta para a cópia do plano. Ativa, vamos coordenar aqui Campinas 360. Afirmativo. 7 no 5, está autorizado a descer para 3.000 pés, o ajuste no 012. Aguarde vetor final para interceptar o VRDME da pista 28. Confirma, desce para 3 ou para 4.000, gol no 7 no 5? 3.000 pés, 1.012. Desce para 3.000, 1.012, solicita o GPS da pista 28. Copiado, gol no 7 no 5, inicialmente vai manter esta proa e aguardando o Serra Vitor 363. Sim, a gente vai manter essa proa inicialmente, aguardando o Serra Vitor 363, gol no 7 no 5. Final da pista 28. Estimativo, sou 1-0, sequenciamento 28357. Correto. Aparecionamento, taxa de decolagem, chame a torre agora em 1, no êxito, maltrite. Confirme o PLB, o PAC 50, é o PAC 5. Não. Um voo, Lima, aqui do Zulu. Still our runway in use. Ok, runway 28 and the full length, all of the extensions. Ok. 642, transformação fila, coordenação Recife. 642 para o melhor lugar do mundo, Recife. Nível 390 será coordenado. Piste use agora 28, aguarde coordenação número 2 para a cópia. A gente aguarda a coordenação, nível 390, tem a prova subida? Subida Aron Melim, piste 28 Aron Melim. Aron Melim, o grato 642. Paulo Santos 3171 para o táxi, com 1:66, 4 horas e 30, alterna Galeão. Aron mantendo a proa 2, concorrência 085. Seriamente o Serra Vitor 363. Estimativa aguardando, vetores para o Serra Vitor 363, Santos 3507, 040 para o 090. 83 da torre, somente confirmando a nossa saída, vai ser a Gole. Com curva à esquerda, não é isso? Negativo, vai curva na Gole, Goleval, Eudes, próximo fixo até Eudes, Goleval, Eudes, com curva pela esquerda. Maravilha, obrigado. O Salvador, bom dia, o Papa Romeu Serra, novembro, Vitor. Já novembro, Vitor, confirme o pato que se encontra, pertinho. DTA 17. Entre o pátio 5 para Serra Novembro. Para Barreiras, correto? 320? Sim, Barreiras 320. Será coordenado número, a pista número 3 para a cota, ok? Aguarde. Aguarda. Quilo Zulu, autorizado em ingresso, é forte, alinhado e pronto para a decolagem. 550, total 9990. Gente, mantém a proa e o nível, total 9990. Mantendo 085 de proa, nível 050. Salvador, é o Papa Rússia, Mike Tango Lima, bom dia. Confirme. É o Mike Tango Lima, estou em óbito aqui na posição onda. Confirme as condições. 715, 2500, 1012. 2500, 715. Olha. Gol, 1897, curvando à esquerda, proadiando. Positivo no 897, desça para o nível 060, na proa de Anto, ajustou o altímetro no 02, vigilante em radar, gol no 897. 060, na proa de Anto, obrigado. Na 3597, reautorizado para 3510, 612. 3510, 1012, 3597. Na pista 28, né? Bora 7 no 5, irá manter a proa, aguardando para girar. Já temos tráfego na aproximação, tráfego da companhia, posição de 11 horas, 6 milhas, passando, mantendo 2.500. Sente, mantendo a proa, aguardando o vetor para a direita, agora no 7 no 5. Positivo, Sente. Alguém já pousou na 28? Positivo. Sente. Serra Tango, a 64 milhas de Nordeste Salvador, mantém o nível 090, serviço radar terminado. Chame agora controle Aracaju, frequência 120.30, boa viagem. Zero, reduzindo para 210, 3507. 99110, chame agora final Salvador, frequência 19.8, bom pouso, 99110. 119.8, grato, bom dia. Salvador, total 99110, mantendo 5.000. Bom dia, total 99110, mantenha 050, a presente proa, e informe, irá efetuar o RNAV ou o VORDME? VORDME, subiu. Convencional sobre vetoração. Copiado, irá manter a presente proa por mais 10 milhas, após será vetorado para interceptar a final da 28. Presente proa mais 10 milhas após vetoração, aguardando 99.0. Bono 7 no 5, condições de voar o Serra Vitor 363 da presente. Afirma, bono 7 no 5, curva na direita na proa do Serra Vitor 363. Estabilizado, afinal 804. 804, complete a aproximação, torre 18, decimal 3, bom pouso. 183, obrigado. 259, 897. 04, baixar travado, final da RNAV 18. O 1804, confirme se visual campo. Visual. O 1804, tráfico avistado, autorizado pouso pista 28, vento 300 graus, 03 nós, pista molhada, opera em toda extensão. Ciente, livre pouso na 28, voo no 804. Lima Kilo Zulu, decolado aos 36, chame controle 119.35. Controle 1935, Lima Kilo Zulu, obrigado, bom serviço. Igualmente. Reassuma a navegação, voe Serra Vitor 363, desça para 2.500, 1012. Serra Vitor 363, 2.500, tá 3.517. Do Salvador, Campinas, 360, aerovia Upper 58. Decola 28, com curva à esquerda, no perfil Gole Eval até Sagaz. Gole Eval, próximo fica Sagaz. Código 5577, frequência do controle 199, decimal 35, azul 4069. Disparada Golf, tem dois tráfegos para pouso. Controle 119.35, azul 4069. Portão 1, tá correto, cotejamento, você planta para o pushback, senhor. Chama pronto, 4069, graças. Sim, tá pronto? Não, negativo, chama pronto em 2 minutos. Sim, enter. Voo 642, copia. Copia, 642. Salvador, Recife autorizado, nível 390, aerovia Uperi 58, decola da 28 com curva à direita, perfil Aron Melim, código 5002, a frequência do controle em 1.9.35. Gente, autorizado, Recife, nível 390, pela Uperi 58, aciona 5002, 1935, Aron Melim está pronto para o pushback, acionamento 09, o gol 1.642. Autorizado, 09 portão, correto cotejamento, é ponto para o pushback. Chama push, é 1.642. 1.2. Para 3.000 pés, ajustado 1.012, 9.910. Voo no 897, dá presente, voe direto e pitch. E pitch dá presente, 897. Salvador, Barreiras, autorizado 320, decola da 17, curva direita, perfil Gole, Eval, direto, Barreiras 5573 é o código, e o controle em 1.9.35. Autorizado, Barreiras, 320, decola da 17, curva direita, na Gole, Eval, direto, Gole, 5573, transforma, canal positivo, controle, saída para o Serra, Flamengo, Vitor. Correto, tá no pátio 5? Afirmativo. Desculpa, hein, PLB? 06. Tomei a bordo o Serra 9 Vitor. Para o acionamento táxi decolado, chama agora a torre em 1.8.3. Ajuste no 0.2, bom voo. 283, chama ele. Paulo, bom dia, 355.4. 355.4 para Aracaju? Afirmativo, nossa escuta para a Copa. Cliente será coordenado agora. 804, Liban, mantendo posição. 12.99.10. Interceptando a 1.05. É, copiado 9.90. Aguarde para transferência. Mantém 1.90. É o portão 07. E a Juliette para 7.804. Descent level 070, fine head e pitch. Unit 1012, radio civilians. 070, fly direct ET to American 980. Estamos free. Coordenando. Temos muitos tráfegos para pouso, aguardar. Quantas escutas na 3171? O 3554 é o 1970 para Aracaju. Chamativo, tá? Sim. Icário, Mike Tamo Lima, desça para o nível 080. Tô de Icário para o 080, gente, Mike Tamo Lima. E a TAV visual também com o tráfego à sua frente, um Boeing, corrigindo um Airbus 320, a cerca de 6 milhas, mantendo 2.000, passando 2.000 pés. Com Airbus negativo. Estimativa, essa aeronave está com 160 de... Ground, inicie redução. 7.60. Está reduzindo a velocidade do normal. 5 solo aos 4.0, livre à esquerda, mantém a posição de solo. 1.21.9. Próxima esquerda, livre, chama solo 1.21.9. 7.5. Airline 980, is with our speed 250 knots. 250 knots, American 980. 1.897, o procedimento em uso é o VRDME. Ok, 897. Irá retomar o VR, ou alguns aeronaves preferiram o GPS. Vamos fazer o GPS, senhor. Desça para 2.500 pés, o ajuste em Salvador no 012 e da presente posição, voe Serra Vitor 363. 363 da presente, obrigado. 2 para pouso, aguardar a pista livre. A pista está molhada, opera em toda a extensão. Gente, número 2 para pouso, aguardar a autorização. Amo, Albo, até 60 milhas, após direto Recife. Mantém a curva pela direita da 28, ok? No perfil Momo Alves, 60 milhas, após Recife. Ok, então, Momo Alves, Gol 642, 60 milhas, direto Recife. É afirmativo. Pode iniciar o táxi atendo para a aeronave da companhia que está finalizando o táxi até o portão 07. Após, prossiga via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Lá chamará a torre 1 no E decimal 3. O ajuste é 1-0 no 2. Só confie em Pentleza o boa autonomia alternativa. Ok, então vai após a aeronave da companhia que está partindo aqui, vai iniciar o táxi pela Juliette Alfa 23, está com 3:24, Salvador com 70 a bordo. Utilidades, muito bom voo, o Gol no 643. Bom dia. 050. 050, American 980. Por gentileza, confirmando aqui a perfil de saída da nossa casa aqui para essa saída que o senhor embarcou. A 15 milhas de ME teríamos que estar cruzando 100. Decolando da 28 aqui fica um pouco difícil pra gente, só confirmando. Confirmar a mensagem novamente, azul 409. Pela saída que o senhor pagou pra gente, a 15 milhas de DME aqui de Salvador, devemos cruzar o nível 100 antes de 15 milhas. Mas decolando da 28, devido ao peso, vai ficar um pouco difícil cumprir esse perfil, apenas avisando o senhor. Hein? Sim, então, inicialmente manter o perfil, ok? Eu vou correr então com o controle. Ok, o azul 409. Ok, eu fico na sua escuta. Obrigado. Salvador, bom dia, 3597, lembrando a sua escuta. 3597, prossiga o táxi, quilo, pátio 3 e aguarda instruções para prosseguir pátio 1. Né? Quilo, pátio 3, aguarda instruções, pátio 1, 3597. Salvador, tá 3171? 3171. Tá. Após total na curta final, a linha mantém. Positivo, obrigado. Ela tá liberando o setor. Seu portão 08. Após a nave da companhia cruzar sua frente, o senhor prossegue até o 08, o Gol no 715. Após a passagem da aeronave da companhia, prossegue para o 08, Gol no 715. O azul 4069 está pronto para o táxi. O POB 115, 4 e 30 de autonomia, alterna com fins. American 980 has information, Mike. Roger, the runway news is 28. The procedure is VOR Delta Mike Echo and QNH 1012. 1012, American 980. 8-9-7, interceptor, final da aeronave. Afirmo, está avistado. Completa a aproximação, torre 18-3, bom pouso. É, obrigado. Tango Lima, desça para o nível 050. Para o 50, Tango Lima. Torre, o mesmo solicitou que o senhor mantesse perfil. Não havia problema na questão da vertical, ok? No perfil, manter o perfil vertical. Lateral estava tranquilo, ok? O senhor pode manter o perfil igual leval, sem se preocupar com a questão da sua performance em relação a vertical. Ok, gente, então, estamos prontos para o táxi. Muito obrigado pela coordenação. Autorizado o táxi, vai seguir o Bangra Gol até o ponto de espera 28. Pode prosseguir via Índia, Juliette, condição, Índia Alfa até o ponto de espera 28, ok? E lá chamará a torre 1-2-63, 1-3, ajuste no 0-2. Então, via Índia e Alfa, na retaguarda da aeronave da Gol, no ponto de espera da 28, chama a torre 18-3. Bom dia, muito obrigado, azul 4069. Total, o Gol 1-6-4-2, escuta. Romeu Serra, Novembro Vitor. Mantendo posição, Novembro Vitor. Bom, vai dar passagem ao total 642. Total 9910, pode prosseguir o táxi, ok? Pode prosseguir o táxi, quilo, pátio 3. Vai subir no táxi, vai cruzar para o pátio. Para ingresso, pátio 1, notão 35, no 7. Pode prosseguir até o 04, portão. 0435, no 7. HM Controle 119-35.